passa. Pa-pa-pa, arriando os magros sonhos por pirraça no rumo de uma noite sem aurora. A tropa sem pressa o horizonte, farejando a querência contra o vento, pedando em cada ronda bom, em cada ronda ansiando outro reponte. Lai, lai, ra, lai, ra, lai, ra, lai, ra. Essa jornada, lai, lai, lai, lai, ele disser que está perto um patrão velho, lai, lai, lai, lai, a luta hora vaqueando da chegada, lai, com o chapéu de aba bem tapeada, lai, lai, lai, que ele entrando a rebolhar o relho. Pom, para bom, pom, pom, sem ter perdido a tropa pela estrada. Já no fim dessa jornada, ele disser que está perto o patrão velho, algum tal abaqueno da chegada, com um chapéu de aba bem tapeada, que vira entrando a rebolhar o relho, sem ter perdido a tropa pela estrada. Sem ter perdido a tropa pela estrada.